O nosso tema dessa noite é a cura pelo Evangelho. Quando a gente fala de cura, fala de saúde, fala de doença, que tudo está interligado, a gente tem um entendimento, às vezes, um pouco distorcido de como as coisas funcionam, de como nós pegamos alguma doença, como a nossa saúde se enfraquece e de como que nós conseguimos, muitas vezes, transformar esse processo em cura. Que a gente já ouviu tanta gente falando. A gente pega lá o Evangelho e lá nos fala das curas de Jesus. Então, existe a possibilidade. Se a gente pensar, nós somos seres integrais, inteiros, nós não estamos divididos. O que eu quero dizer com isso? Nós somos, no mínimo, corpo, espírito, emoção e a mente. Quando um desses não está harmonizado, equilibrado, ele reflete no outro. É fácil a gente saber disso. Quando nós estamos com algum problema e ele fica martelando na nossa cabeça, isso gera em nós um desconforto. A gente fica preocupado, não apenas mentalmente, mas a gente sente o nosso emocional alterado. A gente fica mais sensível, às vezes, mais irritado, dependendo do que for. E a gente percebe que daqui a pouco isso acontece fisicamente. Então, tem coisas que são muito rápidas de aparecer no nosso corpo. Um exemplo simples são as gastrites, as aftas, outros problemas de pele que surgem. Tudo tem um fundo mais interno. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos ligados ao nosso corpo, eles geram saúde ou doença. A gente acabou falando da doença, mas ele gera saúde também, quando ele estiver em equilíbrio, em harmonia. Já dizia lá antigamente, corpo são e mente sã. Primeiramente mente, para depois corpo. Tudo vem numa linha, numa sequência, numa ligação. A saúde, então, ela pode ser conceituada até como uma harmonia, como um equilíbrio do nosso corpo. E a doença, olha que interessante, estagnação ou bloqueio da energia vital. Energia vital, que está tratando aqui, nada mais é, nada menos é, do que Deus. Porque Deus não é alguém, aquele Deus que nós nos acostumamos a entender de uma forma concreta, de uma forma que a gente conseguisse perceber, não é alguém. É a energia vital, é o que causa a vida em qualquer segmento de vida. É a fonte da vida. Então, quando nós bloqueamos essa energia, quando nós não estamos do lado desse conceito universal que é Deus, nós estamos remando contra a maré, nós estamos contrários. Como que acontece se a gente resolve se revoltar, então? Porque é uma revolta, mesmo silenciosa. Se a gente se revolta contra Deus, o que que acontece com nós, que somos originários dele? Nós entramos num processo doentio. Isso é muito interno, mas se a gente perceber o que que eu estou querendo dizer com isso, de que forma que a gente se revolta ou que nós nos afastamos de Deus, é muito simples. Quando nós não seguimos o nosso propósito de vida, qual é o nosso propósito na vida? Ninguém nasceu para ficar rico, para ter 10 casas, 10 carros, Não é esse o nosso objetivo. Porque quando a gente desencarna, a gente não leva nada disso. Então não pode ser isso. É muito mais sutil. Quando a gente vem, quando a gente nasce, bebezinho, criança, a gente percebe que aquela criança nasceu de forma, olhando o corpo, de forma perfeita, saudável. E aquela outra não. Onde é que entra Deus nisso? Será que eu consigo entender isso? Será que eu consigo ver? Ou será que eu agradeço a Deus quando as coisas boas acontecem e quando elas não são boas, de acordo com a minha visão, não são boas, aí eu esqueço de Deus? Estamos falando de saúde, né? Doença traz uma mensagem. Cada doença ou cada sintoma que nós estamos manifestando negativo, ele traz uma mensagem para nós. Que nós temos que olhar de uma forma verdadeira para nós mesmos. O que que está causando isso em mim? De que forma que eu estou conduzindo a minha vida? E não é só nas minhas atitudes, é principalmente aqui dentro, o pensamento. Porque o que eu penso ninguém está vendo. Mas através do meu pensamento eu me aproximo de uns ou de outros. O meu pensamento influencia o meu estado emocional. E os dois acabam influenciando o corpo somático. Doenças psicossomáticas. A gente já ouviu falar nisso. Todas as doenças têm origem psicossomáticas. Ou seja, não são os vírus, não são as bactérias. Não são eles que causam as nossas doenças. Sou eu que estou abrindo a possibilidade de um desequilíbrio. O próprio câncer, tão temido hoje e tão difundido, porque está espalhado por tudo, ele não é uma bactéria, não é um vírus. É as minhas células que estão se revoltando contra mim mesmo. Não é bem uma revolta, não é assim que a gente deve entender também. Mas elas estão querendo me mandar uma mensagem. E a gente tem que ler a mensagem. Energias que circulam pelo nosso organismo físico e espiritual. É o que eu disse. Os pensamentos e os sentimentos. Energias negativas que circulam pelo nosso organismo físico e espiritual. Então, durante o dia, eu posso não fazer nada de errado, ser uma pessoa, alguns olhos, boa, mas de novo, o que que eu estou pensando e o que que eu estou sentindo? De que forma que eu me relaciono com as coisas que vêm, que a gente chama de mundo, de vida, que a gente é estimulado a todo momento, vários estímulos chegam até nós, vários. Quando a gente chega em casa e liga a televisão, a gente está recebendo estímulos. Serão eles positivos ou negativos? Nós fazemos a escolha. Aquilo está fazendo com que essa energia que está circulando e que eu estou absorvendo, ela é boa ou não é boa? Porque aquilo fica impregnado, a gente fica lembrando daquilo, mesmo de forma inconsciente, fica preso em nós. E a gente acaba repetindo, manifestando no nosso dia a dia aqueles alimentos que a gente está absorvendo. Alimentos mentais que são muito fortes. Então nós temos que fazer escolhas. Aqui ele separa, tem um autor que separa as doenças por três tipos, bastante interessante. Ó. Os tipos físicos, que podem ser por uma... Estou caminhando, tropeço, caio e bato. Fica com uma dor. Alimentar, comi um negócio, não me fez bem, ou comi demais e não me fez bem. Causa um desconforto. Mesmo sabendo que também esses físicos, que parecem ser sem querer, eles são originários de novo por um processo mental. Por que que as coisas acontecem? Tudo tem uma origem. Espirituais. Energias nocivas presas no nosso perispírito, corpo espiritual. Essas energias, elas se manifestam. E quando nós desencarnamos, Não é com banho que a gente tira. A gente tem que drenar essa energia. Mas a gente não drena tudo. Não consegue. Porque plantou, colheu. Não é simplesmente assim. Desencarna, vira anjo. Então, às vezes, a gente nasce já com esse sintoma, com essa carga espiritual, e a gente começa a demonstrar ela. Às vezes, pela nossa vibração também, mesmo que a gente não traga, mas pela nossa vibração nós atraímos essas energias para nós. Pela nossa sintonia, o semelhante atrai semelhante. Então, como eu sou, eu atraio semelhantes a mim. E essa junção, essa união, ela potencializa o meu pensamento, a minha energia mental. E quando isso vai para o físico, começa a aparecer, então, sob forma de doença. Isso é muito interessante, se a gente pegar as fotos da aura da terça-feira, muitas vezes na foto começa a aparecer coisas que não existem fisicamente, mas estão chegando. É possível ver pelo campo energético ao nosso redor que as coisas já estão se aproximando. E a terceira é a simbiótica, que é o que eu disse, né? Então a gente fica absorvendo e fica um alimentando o outro, não só pelos aparelhos, mas principalmente pelas pessoas. Então a gente vai, de novo, se retroalimentando um ao outro. Não existem doenças, se nós formos ver. O que existe são doentes. A medicina oriental, que nós conhecemos um pouco só, ela nunca nos trata sobre a forma de onde está a doença. Está com uma dor de barriga? Ele não vai te dar um remédio para a tua dor de barriga. Ele vai querer descobrir como tu é, para saber o que gerou esse teu problema. Porque provavelmente tu vai ter outros problemas e a origem é o mesmo. É sempre tu. Essa é a ideia. A atitude interior frente às situações do cotidiano, postura perante a vida, determina a nossa saúde. Eu falei de estímulos antes, então nós somos sempre muito estimulados. Desde que nós estamos no útero, nós estamos recebendo estímulos. A questão é de que forma que nós reagimos contra eles. A maioria a gente nem percebe. Nós simplesmente reagimos e fica guardado. Aqueles montes de nós que a gente tem que desnosar depois quando a gente cresce, que a gente vai se descobrindo, vai vendo que tem obstáculos que a gente não consegue transpor. Por isso que diz, né, conhece-te a ti mesmo, porque aí é a origem da cura. E quando ele diz da cura pelo Evangelho, é simplesmente na teoria, mas na prática é trabalhoso. É a vivência do Evangelho. O que ele nos propõe? Ele nos propõe uma vida simples, porém reta, segura, correta, de observando todo mundo e vendo que o que cada um está me trazendo não é para me agredir, mas é como cada um se manifesta. No momento em que a gente parar de se defender tanto e aceitar, e talvez esse seja o termo mais necessário hoje, aceitação, porque a gente não aceita nada, não só as pessoas, a gente não aceita nem o tempo. Então a gente se revolta contra tudo, fica brabo contra tudo, e isso só faz mal para nós mesmos. Isso inicia um processo degenerativo de saúde. Tem muita literatura que fala sobre isso, sobre onde a gente quiser olhar, eles vão falar. Tem um médico brasileiro, cardiologista, ele escreveu um livro e o título é Quem Ama Não Adoece. Só o título já dá margem para a gente pensar bastante sobre isso. O que é amar? Já que quem ama não adoece.